vir. As travas do portão se abrir pra mim. Então deixa eu passar, que meu retorno será breve ao vulcão. Clandestino e mano Ed, das mansões do Lago Sul aos flutuantes do Rio Negro. Até mudou o sotaque, mas o idioma é o mesmo. Só o apelo que ecoa lá do norte segue a linha. Contrasta com o discurso dos políticos de Brasília. Amazonas é ouro pelas riquezas naturais. Convive com a ganância e também com funerais. Cadê o busto, o filme, o livro, a homenagem? Símbolo de luta, o Pará agradece e aplaude de pé. Os heróis do Brasil morrem pela causa de Dorothy a Chico Mendes. E as leis ainda são falhas, incapaz de proteger a integridade de uma planta. Que dirá do povo indígena que pelado ainda anda floresta dentro, com o rosto tingido de coloral, correndo um grande risco de ser morto pelo pau. Cacique branco deu a ordem, ninguém viu. Quer ficar milionário com a exportação do pau-brasil. É o vulcão em erupção e a lava destruindo. O apelo que ecoa do povo sofrido estremece a rocha mais sólida do mundo. Esperança de um Brasil melhor tá em seu lugar. É o vulcão em erupção e a lava destruindo. O apelo que ecoa do povo sofrido estremece a rocha mais sólida do mundo. Esperança de um Brasil melhor. As ações desesperadas de um povo abandonado reflete. O político chama pro palácio, passa mel. Adoça com palavras de apoio. Ele vai pra mansão e o sofredor volta pro morro. Conviver com uma triste rotina violenta. Perdendo entes queridos, pois o crime na caleta. Caveirão tá na avenida, corre porque o bicho pega. Faixa de casa, linha vermelha ou linha amarela. Sem reação ao ver o brinquedo tagarela. A TV mostrou seu carro na entrada da favela de barricada. É pro jogo de batalha virtual. Ou será mais uma guerra sem causa real? Gente largada nas macas do Sousa Guiar, perdendo a vida sem atendimento. Agoniza a realidade que vemos, mas o gringo nem nota. Então vem torrar seus dólares com a menina em RJ no calçadão. Sorri, acha tudo lindo e tira foto, pensando que é a Disney, impressionado com os fogos. Paraíso da sacanagem é o que ele vê. Vem em banca, fica chocado com o arrastão em Copacabana. É o vulcão em erupção e a lava destruindo. O apelo que ecoa do povo sofrido estremece a rocha mais sólida do mundo. Esperança de um Brasil melhor tá em seu lugar. É o vulcão em erupção e a lava destruindo. O apelo que ecoa do povo sofrido estremece a rocha mais sólida do mundo. Esperança de um Brasil melhor tá em seu lugar. Pode crer, tamo junto, quero ver quem vai frear. A locomotiva da rima com argumento blindada, que entra na favela com a linguagem povão. Além da compressão de qualquer trouxa playboyzão. Amigo do bem e inimigo do mal, mas muita quem da perfeição e tal. Pela moral, virando a esquina, a repressão chega linda e faz virar cinzas. A hombridade do menino pele escura, com muita bicuda e coronhada no meio da nuca. Pá, pá, periferia, política pública. É o cacetete da polícia e viatura na rua. Na sua, beijo, o que se passa agora? O que fazer pra ter uma vida, uma mina da hora? O tênis louco, o carro que apavora. Aro 17 turbo a 200 por hora. Viaja não, doidão, isso é ilusão. Pobre não tem faculdade não, tem emprego bom. Ah, o caralho, tô aqui pra mudar isso. Enquanto Deus deixar, honrarei meu compromisso. Efetivamente lutando pela nossa gente clandestina. E mano, Ed, é o vulcão efervescente. É o vulcão em erupção e a lava destruindo. O apelo que ecoa do povo sofrido estremece a rocha mais sólida do mundo. Esperança de um Brasil melhor tá em seu lugar. É o vulcão em erupção e a lava destruindo. O apelo que ecoa do povo sofrido estremece a rocha mais sólida do mundo. Esperança de um Brasil melhor pra ir seu luto.